Blim Blom. Na nova temporada do Blim Blim Blom, estamos acompanhando Ares e Filho. Duas extras da Terra estão pesquisando a música do planeta Terra. Eles querem saber como um planeta tão atrasado consegue ter uma música tão boa. E sabem o que eles vão pesquisar? Vão pesquisar sobre o parâmetro duração e vão a Paris assistir a estreia de duas obras muito importantes de Debussy e Stravinsky. Não perca, sempre aos sábados ao meio-dia, a música do planeta Terra, aqui no Blim Blim Blom. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada Artística Sala Cecília Meirelles 2021. Dia 5 de junho, sábado às 19 horas. Série Música de Câmara com Emanuele Baldini, violino, Horácio Schaeffer, viola, Rafael Cesário, cello e Lucas Tomazinho, piano. Visite nossas redes sociais para conhecer a programação e todas as medidas que adotamos para que você assista tranquilamente ao concerto. A sala é segura. Realização: Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, Ministério do Turismo, Governo Federal. O programa desta semana traz trechos de três atrações que já passaram pelo palco do Cena Instrumental e que têm em comum o virtuosismo, técnica e excelência na guitarra. Léo Amoedo, Chico Pinheiro e Vitor Biglione apresentam obras autorais e releituras de clássicos. Não perca, neste sábado, às 9 da noite, aqui na Rádio NEC. Falando com Verso, de Cecília Meirelles, Procissão de Pelúcia, por Paulo Otran. Procissão de Pelúcia. Onde é que vai o praça que passa de peliça com pressa na praça? Ia pôr uma compressa de pressa no rei da Prússia? Mas o praça não sabe o preço para ir da praça à Prússia. E não há Prússia, nem praça, nem peliça, nem compressa, nem praça, nem preço, nem pressa. Há uma procissão que passa na praça, só com preces de pelúcia. Falando com Verso. Apoio Gravadora Luz da Cidade. Realização Rádio MEC. Rádio MEC. Música, educação e cultura. DYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8 horas em ponto. Ótima sexta-feira, 4 de junho de 2021 para você. E a MEC FM. Manhã MEC FM. Começamos com a abertura da ópera O Califa de Bagdá, de Boaldier. Orquestra Sinfônica da Rádio de Bratislava e a regência de André Lenard. Na MEC FM, abertura da ópera O Califa de Bagdá, de Boaldi. Orquestra Sinfônica da Rádio de Bratislava, com a regência de Andrei Lenard. Janeiro, sexta-feira, com manhã de céu parcialmente nublado. Nesse momento, no centro da cidade, 22 graus. 8 horas e 8 minutos. Bom dia. Manhã MEC FM. Trio para piano, violino e violoncelo, em Ré maior, Opus 70, número 1, Trio Fantasma, de Beethoven. Piano, Eugene Stommen. Piano, Isaac Stern, violoncelo, Lena Rose.

Na MEC FM, trio para piano, violino e violoncelo, em Ré maior, opus 70, número 1, Trio Fantasma, de Beethoven. Piano, Eugene Stoneman, violino, Isaac Stern, violoncelo, Lina Rose. 8:34, ótima sexta-feira, 4 de junho de 2021 para você. São trabalhadores nascidos em abril podem sacar auxílio emergencial. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Manhã MEC FM. Seguimos com o concerto para trompete em Mi bemol maior de Rummel. Trompete Maurice André. Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, com a regência de Anna Schroyer. Thank you.

Mac FM, prelúdio da ópera Os Pescadores de Pérolas de Bizet, orquestra do Teatro Nacional da Ópera Cômica de Paris, com a regência de Pierre Dervaux. 9:02. Atletas militares vão representar 27% da delegação brasileira em Tóquio. O grupo integra programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. Eles vão defender o país em 17 modalidades, entre elas vôlei de praia, atletismo e canoagem slalom. Manhã Mac FM. Meses em Dó Sustenido Menor, Opus 26, número 1, em Lá Maior, Opus 40, número 1, e em Lá Bemol Maior, de Chopin. Piano, Alexander Brailovsky. Thank you. Na MEC FM, 4 poloneses. Em Dó sustenido menor, opus 26, número 1. Em Lá maior, opus 40, número 1. E em Lá bemol maior, de Chopin. Piano, Alexander Brailovsky. 9:33. Bom dia para você. O Brasil chegou a 16.803.472 casos de Covid-19 já confirmados no país. Apenas nas últimas 24 horas foram 83.391 novos casos e 1.682 óbitos. Já o número total de mortes chegou a 469.388. O número de pessoas recuperadas totalizou 15.228.983. Manhã MEC FM. Seguimos com o quarteto de cordas em Ré maior de Gaetano Donizetti. Academia St. Martin in the Fields, direção Sir Neville Manor. Thank you. Na MEC FM, quarteto de cordas em Ré maior de Gaetano Donizetti. Academia St. Martin in the Fields, direção Sir Neville Manor. 9h51, ótima sexta-feira, 4 de junho de 2021 para você. Estados Unidos anunciam doação de vacinas para a Ásia, América Latina e África. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira o destino da primeira parte das 80 milhões de doses de vacina que serão doadas para a contenção da pandemia de Covid-19 no mundo. Manhã MEC FM.

Thank you. Mac FM, Sinfonia número 3 em Sol Menor, Opus 227 de Heinrich, Orquestra Sinfônica da Tasmânia e a regência de Howard Shelley. 10 horas e 33 minutos, bom dia para você. ONU pede a países recuperação de 1 bilhão de hectares de terra. O relatório foi divulgado nesta quinta-feira no âmbito da Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas 2021-2030. Países precisam acrescentar compromissos com relação aos oceanos. Manhã Mac FM. Valsas, canções, amor, Opus 52 para quarteto vocal e piano a quatro mãos de Brahms. Soprano Edith Matthes, Peter Schreier, mezzo-soprano Brigitte Fassbender, barítono Dietrich Fischer-Dieskau, piano Karl Engel e Wolfgang Savalis. Oh, Oh, Thank you. Yeah. Na MEC FM, valsas, canções, amor, opus 52, para quarteto vocal e piano a quatro mãos, de Brahms. Soprano, Edith Matris. Tenor, Peter Schreier.